estação, um copo não bebido mais. Achei que era diferente e são todas iguais. Escrevi canções sobre ela, mil noites sem fim. Deixou-me neste bar a cantá-las para mim, doce. Eu bebo da garrafa, eu tomo gin de manhã. Se por isso para um sapo, ela devia ser rã. Eu amo quem eu sei que não me vai amar, mas só assim me dá vontade de cantar doce. Mas a dor existe, não dá para esquecer. Mas a dor existe, não a deixa morrer. Eu não vou deixar-me beber como gin. E para estar sóbrio não basta só pensar em mim. Chamá-la que me faz viver. Sinto a roupa preta e o corpo durido. Sinto o cheiro a vinho mesmo sem ter bebido nada. Isto é só um copo, a boca já me arde. O homem varre o chão e diz que já é tarde. Senhor sol, é hora de fechar. A lua, a mulher que hoje vou abraçar. Doce, mas o que existe não dá para esquecer. Mas o que existe não a deixa morrer. Eu não vou deixar-me beber como rei. Para estar sobre não basta só pensar em mim. Deixar-me beber com